517. Objeto 517, autorizado para o Galeão Serra Bravo Golf Lima. Nível de voo 340 via Peruísque 50. Decola da pista 10. Primeira curva à direita, subida da El até Leda, após direto Bidev. Controle 119 decimal 35, transponder 5437, objeto 57 no 7. Autorizado Galeão no nível 340 via Peuísque 50. Segunda 10, curva à direita, né, da El, confirmando da El, Leda, Bidev. O controle 1935 e no transponder 5437. Web 5397. 5437, cotejamento correto, senhor. Confirmo, da Eulida Bidev. Portão 4, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Chamará a nossa escuta. Amado Web 5898, bom dia. Ciente da Golf 340, confirme por gentileza. Sim, senhor, só um minuto. Silêncio, número 2 no setor 6749, aguarde para o posicionamento. Guardando, 6749. 5898, para confins, nível de voo 340, tem aprovado. Informação agora é a Golf. A pista no zero celebrada. Correção. A pista no zero será liberada em aproximadamente 10 minutos, senhor. Número 2 para a cópia, aguarde para a direção 5898. Salvador, Elton 3601. Prossiga, senhor. A empresa informou que foi feito um repetitivo para 0706. Sim, 0706, vou checar na milícia. Obrigada. De acordo com a lista de repetitivos, válido até 7 do 11, senhora, o repetitivo consta em OBT 0606. Obrigada. Zero 32, reduza para 190 mais. Redução 190 mais, ou 9032. 01, estimado de pouso ainda permanece, é o 01? Afirmativo. Deixa para 2000, ajuste 1016, informe localizador. É possível. Pronto para cópia? 5898. Objeto 5898 autorizado para confins. Serra Bravo Charlie Foxtrot, nível de voo 340, direto. Decola da pista 17. Correção. Decola da pista 10. Primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda. Após direto, bridge. Após direto, controle 119 decimal 35. Transponder 5442, Webjet 5898. Ah, ciente, autorizado. Confirme nível 340. Decola da 10 com curva direita. Saída da Euleda, bridge. Bridge direto, confins. 1935, controle 5442, Web 5898, portão 5. Protegimento correto, 5898. Chame pronto para o posicionamento do portão 5, senhor. Chamará, muito obrigado, 98. Torre Salvador, é o PAN 3601. Prossiga 3601. Nós entramos em contato com a empresa, eles informaram que existe uma DLA para 0706. Você poderia verificar, por favor? Eu vou agora entrar em contato com o centro para isso, senhor. Tá, ok, obrigado. Torre Salvador, azul 4177, pronto para o táxi com 0330 de autonomia. Alterna com 5163 a bordo. Por gentileza, confirme 4177-63 a bordo, 3h30, alternando com fins. Afirma 4177. Copiado, 4177 autorizado, táxi via o pátio principal após Lima. Chame na Lima para ingresso na pista 1735, ajuste agora no 06, azul 4177. Gente, pátio principal Lima e chama para ingresso na 17. Só confirmando 063 o POB. Afirmo, senhor, 063 copiado, confins 3h30. Eu, obrigado. Torre 6749, livre, senhor. Pushback, acionamento, chame táxi. Não, tá. Z032, inicia a adução para aproximação. Tráfego que precede o Airbus 319 da TAM já reduzido a 8 milhas à frente. Afirmativa, reduzindo, gol 9732. Para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto para Zanetti. Correção. Correção, senhor. Autorizado a Presulu 16. Decola da pista 10. Primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda após bridge. Controle 1 no 9, decimal 35. Aciona 5420, tá 3601. 3601, autorizado São Paulo Congonhas, nível 260, via Presulu 16 após Bravo Hotel Zulu. Decolando 10, primeira curva direita, saída da El, transição bridge 19, decimal 35 é o controle, transponder 5420. Correto, 3601, somente da El até Leda após bridge, senhora. Portão 9, chame pronto para o posicionamento 3601. Da El até Leda após bridge, 3601. Torre, 3201, bom dia. Número 4 para o pushback, acionamento. 5717, portão 4, número 2 no setor, senhor. Mantenha a posição, aguarde para o posicionamento 5717. Passa escuta. Torre, hotel 3201. 3201, tráfego avistado, ajuste no 0 no meio, continua a aproximação, a pista será liberada para pouso em aproximadamente 1 minuto e meio, senhor. Ok, nosso pouso e mais 1 minuto e meio. Eu não copiei. Tenha, nosso pouso é o 01. Docente, senhor, as luzes da pista serão ligadas somente em aproximadamente 1 minuto agora. Ok. Guarda. O azul 4177 está na Lima. 4177, autorizado ingresso, cabeceira 35, efetua backtrack, reporta quando alinhado e pronto, pistão no 7, azul 4177, ajuste no 016. Gente, autorizado ingresso, cabeceira 35 para backtrack no 7, e 1016 no ajuste, azul 4177. Salvador, gol 9032, transfere a passando zona. Gol 9032, tráfego avistado, ajuste no 016, número 2 para pouso, senhor. Continue a aproximação, aguarde autorização. Gente, aguarda autorização, gol 9032. 3201, vento agora de 170 graus, 14 nós, ajuste no 016, pouso autorizado, pista no 0, senhor. Confirme, trem baixo travado avistado. Sigo embaixo, trem baixo travado, 3201. Salvador, Torre Salvador, Atena 3601, pronto para pushback e acionamento no 9. No 9, livre pushback e acionamento 6749 com 77, 4 horas, alterna Galeão. Senhor, só um minuto. 3201 no solo 01, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso, táxi seu Gillette nesta frequência, 3201. Autorizado, táxi via Alfa, primeira direita, depois Alfa e na Juliette, 32, decimal. Confirma a frequência? Sim, senhor. Mantenha essa frequência, chame para ingresso da Juliette. Chamará para ingresso da Juliette, 3201. Gol 9032, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0, vento 170 graus, 15 nós, ajuste no 016, gol 9032. Gente, livre pouso na pista no 0, baixou, travou, gol 9032. Objeto 6749 autorizado, correção, copiado 107, 4 horas, confirme somente a alternativa. 77, 4 horas, Serna Galeão, 6749. Copiado, senhor autorizado, índice Alfa até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 016. Chame pronto para decolagem no ponto de espera da 10, o objeto 6749. Chamara ponto de espera da 10, 6749. Objeto 5717, coordenação com equipe de solo, após o Boeing da companhia livrar a cauda, tem livre puxo acionamento, chame TAC 5717. Livre puxo acionamento, chame TAC 5717. Oi, UF5898, portão 5, puxe acionamento. No 5 inicia imediatamente, senhor? Afirmativo, 5832. Ciente agilizando o procedimento, inicia push os instrumentos no 5, chama táxi 5898. Agora vai iniciar o push 5898. Torre 4177 da Azul, tá pronto para levar o 5797. Azul 4177 da Azul, atenta ao exterior de turbulência do Boeing da Gol, que acabou de cruzar a pista no 7. Ajuste no 016, vento 170 graus, 15 nós, autorizado a decolar, pista no 7, azul 4177. Gente, autorizado a decolagem, pista no 7, azul 4177. Está pronto, é 6749. 6749, alinha e mantém, pista no 0. Alinha e mantém, 6749. O 3201 está antes da Juliette. 3201, mantém a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso. Aguardo para ingresso, 3201. Gol 9032 no solo aos 03, libera a pista próxima interseção à direita, táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso, táxi e Juliette nesta frequência, gol 9032. Gente, libera direita via Alfa, não se escuta, gol 9032. Não, te corrigiu, 9032. Decolou 04, chama agora o controle em 19.35, senhor, bom voo. 19.35, obrigado. Azul 4177. Salvador, boa, 4177. Decolado da 17, passa 1700 pés de subida, saída dela. Aqui azul 4177, submanter o 360 da EL Vigilância. Voe direto da EL da presente. Gente, voando direto da EL da presente com azul 4177. Torre Cana 3601, pronto para o táxi, POP 129. 4 horas, Galeão. Copiado, 129, 4 horas, Galeão, TAM 3601, tem táxi aprovado até através do meia dúzia, observando o Boeing da Webjet efetuando o pushback no portão 5. Após o mesmo acabar o pushback, a senhora tem livre via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no meia. Ponto de espera pistão 0, chame pronto para decolagem, TAM 3601. TAM 3601, vai ficar atento à aeronave da Webjet, através do 06 após. Está livre, está autorizado passagem via Juliette e alvo do ponto de espera da 10-1386. O Webjet 6749, vento 1.70 graus, 1.4 nós, ajuste no 0 no meio, autorizado a decolar, pista no 0, Webjet 6749. 6749, iniciando pista no 0. Torre Web 5797, está pronto para táxi, com 8-9 a bordo, 4 horas, alterna com fins. No 89, 4 horas com fins, confirma? Não, 089. 89, 4 horas com fins. 089, copiado. O Webjet 5717, autorizado via Índia e Alfa, como número 2 no ponto de espera pistão 0 após o Airbus da TAM, ajuste no 0 no meia. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pistão 0 como número 2, Webjet 5717. Ok, foi autorizado Índia e Alfa até o ponto de espera como número 2. Pode confirmar a posição da aeronave? Tá? A aeronave vai passar a cauda em aproximadamente um minuto, senhor. Ciente, o 5797. Mantém a posição na Índia, então, dando prazo da passagem. Ah, firma. Ciente. TAM 3201, após a passagem do Airbus da companhia em direção ao ponto de espera pistão 0, autorizado ingresso portão 09, TAM 3201. Após a passagem da mesma, autorizado táxi até o portão 09, TAM 3201. Jet 6749, decolou 07, chame agora o controle Salvador em 1-9-35, bom voo. 1935-6749. Táxi Web 5898 com 58 a bordo, 3 horas, Galeão. Salvador, bom dia, Webjet 6749, cruza 2000. 7-4-9, saída da EL, submantenham 240, vigilância. Da EL 240, 6749. Boa, dando visão, tá? Tem algum problema no táxi? A gente está vendo o táxi próximo à aeronave, está vendo aqui seguir para a direita. Então, ok, senhora, siga quando com segurança e chame pronto para decolagem, ponto de espera da 10-3601. A gente está perseguindo o táxi da 3601. 5973, contato radar, vigilância. Voe Duna da presente, desça para 2 mil pés, 190 no meio, ajuste, aguarde LSXV da 190. Poxa, 2 mil pés, trô de duna, agora o 5963 aguardando o 5963. Ingresso, portão 10, gol 9032. Sente autoridade, ingresso, portão 10, 9032. Objeto 5898, irá passar à sua frente após esse Airbus da TAM, um Boeing da Gol em direção ao portão 10. Após, tem livre táxi via Juliette e Alfa até o ponto de espera, pistão 0, ajuste no 0 no meia. Chame pronto para decolagem no ponto de espera, pistão 0, objeto 5898. Ok, então entendi, após a TAM e após o gol, via Juliette Alfa com 26. Chamada 3601, pronto para decolagem? Afirmativo. 3601, a linha decola, pistão 0, vento de 180 graus, 1 a 12 de nós, ajuste 1016. 1016 é ajuste, para autorizar a decolagem da 10, terá 3601. Objeto 5808, pronto para cópia? Afirma. Objeto 5808, autorizado para Sierra Bravo Golf Oscar, nível de voo 340, via rota Elefa, após direto Zambi, após direto Dogna, após direto. Decolada pista 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, Alba, após direto. Controle 119.35, aciona 5466, objeto 5808. Autorizado com a Fórmula 340, Elefa, Zambi, Dogma, né? É, curva esquerda, Momo, 119.35, controle 5466, o transponder, 7508. Correto, senhor, portão 8, chame pronto para o posicionamento. Chama pronto para o posicionamento, 7508. Torre Web 5717, no ponto de espera, pronto. Ali mantém pistão 0, 5717. Ali mantém 5717. Confirmando, ali mantém o 5717. Afirmo, senhor, ali mantém. Certo. 3601, decolou aos 12. Chame agora o controle 119.35, bom voo. 119.35, dan 3601. Obrigada, bom dia. Ativo, centro na frequência 1251, alterne 13325, azul 4177. 251, 3325, tenha um bom dia, azul 4177. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, dan 3601. 601, saída da El, subiu Mateu 360, vigilância. El 360, vigilância, dan 3601. Até a posição Alba, após direto, Elefa, senhor. Só um minuto para confirmar. É, o A7508, na escuta, é, pode repetir a saída? Gente, Momo até a posição Alba, após Elefa. 9, passa 140, chama centro e 1251, alterno 3325. 1251-3325, é 6749, bom dia. Bom dia. 0 graus, 139, ajuste no 0 no meio, autorizado a decolar, pista no 05717. Vai iniciar o 5717. Doe, web 5898, 10598, após o início da rolagem do Boeing da Companhia, ele mantém a 10. Mas o web ali mantém, 5898. Comandou web, Juliette Tango. Whisky, Juliette Tango, só um minuto. Objeto 5717, decolou o Zono 5, chama agora o controle de Salvador em 119.35, senhor, bom voo. 1935, bom dia, bom trabalho. Whisky Juliette Tango, prossiga. A solicitação de reboque pushback da posição 8 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Muito bem, então o pushback e após o pushback o reboque do pátio 3 está autorizado. Mantenha a posição no pátio 3 e chame quando pronto for ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Tango. Afirmativo. O 5973 autorizado, final do ILS X-Ray, informe localizador. Informe localizador, 5973. Vento 180 graus, 159, ajuste no 0 no meio, autorizado a decolar, pista no 0, objeto 5898. Iniciando 5898. Decolou aos 17. Chama agora o controle em 119.35. Bom voo. 1935, obrigado. 5898. Senhor Salvador, cordial, bom dia. Web 5898, perfil da Elva. 5898, contato na decolagem. Submantenha o 340 da Elva Vigilância. Da Elva Vigilância, 340, 5898, bom dia. Bom dia. Salvador, Juliette Tango, efetuado recuo e aguardando. O Tango, foi autorizado o recuo e o início do reboque. chame, com no meio de reboque, pronto para ingresso no pátio principal, isso que já está.